Prosperidade para todos. Aí pode surgir a pergunta, mas por que prosperidade para todos? Porque todos, seres vivos, são filhos de Deus. E quando se fala prosperidade para todos, é para todos. Todos que estão em corpos vegetais, animais, qualquer tipo de corpo, qualquer um dos 8 milhões e 400 mil corpos diferentes, porque Krishna é o pai de todos. E qual pai que não quer ver o bem de seus filhos? Então o desejo de Krishna é esse, prosperidade para todos. Aí entra outra pergunta, né? E você, qual a sua pergunta? Você que está ouvindo. Todos merecem prosperidade? Sim, todos merecem. Mas nem todos podem obter. Porque para obter prosperidade tem que ser bom filho. Senão o pai deserda, né? Deserda, mas quer que o filho volte. São muitos pontos, muitos detalhes. Então todos, Deus quer prosperidade para todos. Mas todos têm que fazer por merecer, têm que buscar a prosperidade, não é, Bimala? Não. Então, são muitos detalhes, né? Tudo nesse mundo aqui, tudo de bom e de ruim vem. Agora, a consciência de Deus, a prosperidade de Deus, nós temos que buscar. É porque nós rejeitamos ela, né? Nas moradas eternas de Deus, tudo é próspero, tudo é feliz, tudo vive em paz, tudo vive em harmonia, tudo é perfeito, todos desfrutam. É outro assunto, tá bom, outro ponto, tá? Ninguém perguntou. Bom, tá falando de prosperidade, Bíblia, você não falou em aonde? Se prosperidade para todos, então isso me lembra as moradas eternas de Deus, porque lá a prosperidade é para todos. E aqui, Deus quer também. Krishna quer a prosperidade para todos aqui também. Ele não é egoísta, ele não quer a prosperidade só em seus mundos transcendentais, no céu transcendental. Ele quer prosperidade para todos. Porque, já falei, todos são filhos de Deus, Krishna. Tá, é o que nós vamos ver. Se fala para falar, mas sem explicar, é difícil, hein? Eu sou ruim de serviço. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 11, com a tradução e significar... Ah, não é agora, tá. Tá vendo? Você me corta e eu erro. Fica me cortando aí. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 11. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Que mais, hein? Não temos aniversário. Nós temos o Festival Transcendental Hare Krishna, você está convidado desde já. Faz contato, entre na nossa agenda na quarta linha, procure o endereço mais próximo de você, faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, tá bom? Tá bom? Então daqui a pouco convite completo. Que mais que eu ia falar? Já falei demais? Ah, vamos ler o Shrimad Bhagavatam hoje. E vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita também. Tá bom? Então vamos ver a prosperidade para todos com a tradução e significados da, como todos podem alcançar a prosperidade, né? Com a prosperidade para todos, tá bom assim? Vamos ver na Krishna FM a prosperidade para todos, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Desculpem. Então vamos tentar cantar o verso do Bhagavad Gita. Não está aqui, Bhima? Nossa. Ah, você esqueceu de pôr no capítulo 3. Deixa eu ver aqui, deve estar na página 180. Vamos ver. Nossa, quem sabe erra ao vivo. Quem sabe erra ao vivo, Bhima. Qual é o número mesmo? Verso 11. Tá, verso 11. Vamos lá, verso 11. Aí eu tinha que ter visto antes para tentar ensaiar o verso. Tá? Não, você tem razão. Culpado sou eu sempre. Vamos lá. Devam bavayatanena. Tá vendo? Já errei. Devam bhavayatanena Tireva bhavayantuva Parasparam bhavayanta Shreya param avapsyata. De novo, né? Tentar acertar. Devam bhavayatanena Tedeva bhavayantuva parasparam bhavayanta parasparam bhavayanta shreya param avapsyata. Tradução palavra por palavra. Devam semideuses bhavayata comprazendo-se anena com este sacrifício. Te, esses, deva, os semideuses, bhavayantu, irão agradar, vaha, vós, parasparam, mutuamente, bhavayanta, comprazendo um ao outro, shreya, prosperidade, param, a máxima, avapsyata, vós alcançareis. Tradução completa. Os semideuses, estando comprazidos com os sacrifícios, também vos satisfarão. Assim, nutrindo uns aos outros, reinará a máxima prosperidade para todos. Ainda bem que Prabhupada vai explicar, senão como a gente vai entender isso, né? Os semideuses são administradores dotados com poder dos assuntos materiais. Aqui já muita gente se perde, né? Principalmente os leigos, os ateístas, materialistas e etc. Eles falam, existem tantos deuses. Não existe. Bom, pode-se dizer Pode-se dizer que sim e que não. Vamos fazer de conta que são deuses. É, são deuses e não são. Então vamos lá, são deuses, tá? Então quem são esses deuses? São os empregados de Krishna, os empregados de Deus, os empregados de Krishna. São os administradores para administrar os universos, os incontáveis universos. Então, você fala, sim, o senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, é Deus? É Deus, é Deus. O primeiro filho é Deus? É Deus. Mas Krishna é a suprema personalidade de Deus. Entendeu? Então, vamos supor que existem muitos deuses, como falam, dizem por aí. Mas tem um que é supremo, tem um que manda, é superior a todos, que é Krishna. Por isso, Prabhupada explica, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então ele é o Deus entre os deuses, né, o maior Deus entre os deuses. Mas na verdade são semideuses, né, a palavra correta são semideuses. Mas como tem essa confusão de achar que existem muitos deuses, Prabhupada, mais uma vez acertadamente, colocou Krishna como a suprema personalidade de Deus. Esses empregados de Deus, eles fazem o suprimento de ar, de luz, de água e todas as outras bênçãos para a manutenção do corpo e da alma de toda a entidade viva. Então, esse trabalho é confiado aos semideuses, que são inumeráveis assistentes em diferentes partes do corpo da suprema personalidade de Deus. Assim como existe o presidente da república, existem os ministros que deveriam ser subordinados e submissos ao presidente, né? No governo divino acontece isso, sim. Então os semideuses são subordinados de Krishna, são empregados de Krishna, incluindo os mais poderosos, como o primeiro filho Brahma e o Espírito Santo, o Senhor Shiva. Também são empregados de Deus, Krishna. Se bem que tem muita gente que acha que não, né? Que Shiva é tão poderoso quanto Krishna, ou que Brahma, o primeiro filho de Deus, é tão poderoso quanto Krishna. Não, esse é um erro, um engano, uma ilusão, né? Porque se alguém tem algum poder em qualquer lugar do universo, esse poder está sendo dado, está sendo mantido, está sendo mantido, né, por Deus, Krishna, pela suprema personalidade de Deus, Krishna, para que não haja confusão, para que se esclareça essa confusão que tem por aí, né, que Krishna é mais um Deus. Não, Krishna é o Deus Supremo, o maior de todos. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Isso tem que ficar claro, né? Por quê? Quem coloca algo ou alguém no mesmo nível que Deus se torna um ofensor, se torna um inimigo de Deus, se torna um demônio, né? Então é assim, é uma ofensa, né? Colocar qualquer um no mesmo nível que Krishna, que Deus. Então ninguém é igual a Krishna, e muito menos superior a Krishna, porque todos são servos eternos de Deus, Krishna, como eu estava falando com o Gilmar outro dia, Bimala. Então, que você é? Ah, eu sou um servo eterno de Deus, Krishna. Eu sou um servo de Krishna. Não, devoto é outra história. Eu estou falando o que todo mundo é. A formiga, o rato, barata, cobra, lagarto, qualquer ser vivo é um servo eterno de Deus, como o senhor Chaitanya explicou, Divera Swaruparaya, Krishneira Nityadasa. Todos nós, sem exceção, somos servos eternos de Deus. Uns com mais poderes, outros com menos poderes, porque esses poderes são dados e mantidos por Deus, Krishna, ou tirados. Pisou na bola, Krishna tira, né? Aquele belo ditado, Deus dá, Deus tira. Então a satisfação e insatisfação deles, dos semideuses, dependem da execução de sacrifícios por parte do ser humano. Alguns dos sacrifícios destinam-se a satisfazer semideuses semideuses, desculpem, particulares. Mas mesmo em tais formas de sacrifício, o Senhor Vishnu é adorado em todos os sacrifícios como principal beneficiário. O Bhagavad Gita também declara que o próprio Krishna é o beneficiário de todos os tipos de sacrifícios. Bhoktaram Jagya Tapasam. Por isso, o propósito principal de todos os sacrifícios é a satisfação última do Jagyapati, o Senhor de todos os sacrifícios, que é Krishna. É, quando alguém paga qualquer tipo de imposto, esse imposto vai lá para o governante, para o presidente, no caso aqui, qualquer sacrifício que se faça para os semideuses, na verdade, é direcionado ou revertido para Deus, Krishna, porque Krishna é o desfrutador de tudo e de todos, Krishna é o Senhor de todos os sacrifícios. É, quando você paga alguma coisa para o governo, o cara que recebeu não vai pôr no bolso. Se pôr no bolso é um ladrão, e se é um ladrão vai ser punido pelo governo. Quando estes, não é o que acontece na maioria dos países do mundo, né? O cara põe no bolso e boa, e vai lá um juiz e ainda solta ele, protege ele. É, ladrões, né? Ladrões. Todo mundo que não é, segundo a cultura védica, tá, tem que falar assim, porque de repente eles acham que é eu que estou achando ou falando o que eu acho. Não, nunca. Se eu falar alguma vez aqui o que eu acho, eu estou falando bobagem, eu estou sendo iludido e estou iludindo. Então, todos que não são conscientes de Deus, são conscientes de Krishna, são ladrões. Então, meu amigo, você vai esperar o que de um ladrão? Roubo. Quando esses sacrifícios são executados perfeitamente, os semideuses encarregados dos diferentes departamentos de suprimento se satisfazem naturalmente. E não há escassez no suprimento dos produtos naturais. É verdade, Bimbo. É, como ter prosperidade é assim. Tem que satisfazer. No mínimo, você tem que satisfazer os semideuses. No mínimo, tá? Satisfazendo os milhões e milhões de semideuses, você vai satisfazer Deus também. Então, a execução de sacrifícios tem muitos benefícios secundários que levam, em última análise, à liberação do cativeiro material. Como se declara nos Vedas, pela execução de sacrifícios, todas as atividades se purificam. Prabhupada cita um verso e explica que através da execução de sacrifícios, os nossos alimentos se santificam, e comendo alimentos santificados, nossa própria existência se purifica. Com a purificação da existência, tecidos mais refinados na memória se santificam, e quando a memória se santifica, a pessoa pode pensar no caminho da liberação. Tudo isso combinado leva à consciência de Krishna, a grande necessidade da sociedade atual. É a única coisa que falta nesse mundo: pessoas conscientes de Krishna, pessoas conscientes de Deus. Agora, quem não faz isso, né? Quem não come alimentos santificados, ou mais claramente falando, oferecidos a Deus no altar, só come pecado. Imagine, né, você ter que satisfazer. Vamos falar do universo que tem menos semideuses, 33 milhões de semideuses. As pessoas não vão saber nem o nome desses semideuses, Bimala, quanto mais satisfazer esses semideuses. É, os adoradores de Shiva, quem adora Shiva corretamente fica rico, né? Então cada semideus pode dar uma coisa diferente aos seus devotos, aos seus adoradores. Mas quem quer se dar bem de forma correta e para sempre, adora o Senhor de todos os semideuses, Krishna, e oferece alimento a Krishna, e aí come alimentos santificados, e aí acontece essa sequência que Prabhupada acabou de citar aqui em sua explicação.

Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam Tato jayam ujiraye Shrimvatam swakata krishna Punya shravana kirtana Hridiyanta istohi abhadrani Vidnoti suhi satam Nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 29. Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. Paramos onde Prabhupada falou de Paramahansa. Então nós vamos ver quem é o Paramahansa, ou o que é Paramahansa. Que camelo, que Bimo? Tomando um pouquinho de água, você, nossa, não pode nem tomar água. Paramahansa é aquele que se refugiou no Parabrahman. Parabrahman é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Se alguém se refugiar no mestre espiritual Paramahansa, aos poucos, através do treinamento e da instrução, seguindo regras e regulações, né, desapegar-se-á da vida mundana e finalmente voltará ao lar, voltará para a morada eterna de Deus. A menção específica de Anganashraman Asatama Dyutagatam é muito interessante. O mundo inteiro está nas garras da ilusão, Maya, sendo controlado pela mulher. Aí tem gente que acha que não. Tem até uma música aí que a mulher engana o padeiro, engana o açougueiro, engana o advogado, engana o juiz, engana todo mundo, né? Engana até o diabo. Quem você acha que meteu o chifre no diabo? Tô brincando, Bimla, não pode nem brincar um pouquinho. É, a história do diabo, o diabo tem chifre, né? Chifre. Então, quem você acha que meteu o chifre no diabo? Quem enganou o diabo? É a mulher de bigode, nem o diabo pode. Tá, né? Eu já parei de falar. É, não é fácil, não. Bom, o mundo inteiro está nas garras da ilusão, sendo controlado pela mulher. Um homem não é apenas controlado pela mulher, que é sua esposa, como também é controlado por muitos livros eróticos. Esta é a causa de ele ficar enredado no mundo material. Não é possível alguém abandonar esta associação abominável através de seu próprio esforço, mas refugiando-se em um mestre espiritual fidedigno, que é um Paramahansa. Se ele faz isso, aos poucos ele elevar-se-á à plataforma de vida transcendental. As palavras agradáveis... Aqui quem manda sou eu, quando a Bíblia não está. As palavras agradáveis dos Vedas que inspiram as pessoas a se elevarem aos planetas celestiais ou a fundirem-se na existência do Supremo destinam-se aos menos inteligentes, descritos no Bhagavad Gita como Mayaya Parita Gyana, pessoas cujo conhecimento foi roubado pela energia ilusória. Verdadeiro conhecimento significa compreender a condição miserável da vida material. Todos devem refugiar-se em uma alma liberada genuína, um mestre espiritual, e aos poucos elevar-se à plataforma transcendental, desapegando-se assim do mundo material. É um sintoma. Onde as mulheres se destacam, ali é vida material, né? Pode ter fachada de outra coisa, fachada de espiritual, fachada de religiosidade, fachada do que quiser, mas onde elas se destacam é vida material, porque é a natureza material, é assim que funciona. É, se eu entrar num corpo feminino na próxima vida, eu vou buscar o material, por isso que o casamento é assim, né? O material com o espiritual. O homem por natureza, é a... vamos falar correto, senão daqui a pouco interpretam mal, né? A alma no corpo de um homem busca a vida transcendental. A alma num corpo de mulher busca a vida material. Por isso que o casamento dá certo, né? Se vê que, materialmente falando, os dois se unem e aí o cara consegue, começa a conseguir as coisas, porque ele tem a sua contraparte. Oh, a contraparte? Tá, vamos para sair desse ponto, tá bom. A alma, quando entra num corpo, ela recebe influências daquele corpo. E não importa qual tipo de corpo, existem 8 milhões e 400 mil corpos. A alma num corpo de cachorro vai latir. A alma num corpo de cobra vai picar. E por aí vai. E é muito difícil transcender a natureza, né? Como a gente vê no Bhagavad Gita. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, Hansa Charanam refere-se à cabana na qual vivem as pessoas santas. De um modo geral, uma pessoa santa vive em lugares remotos, na floresta ou numa humilde cabana. Contudo, devemos observar que os tempos mudaram. Pode ser benéfico para o interesse próprio de uma pessoa santa ir à floresta e viver numa cabana. Mas se alguém se torna um pregador, especialmente nos países ocidentais, ele precisa convidar muita classe de homens acostumados a viver em apartamentos confortáveis. Portanto, nesta era, uma pessoa santa deve tomar as devidas providências para receber as pessoas e atraí-las à mensagem da consciência de Deus, a consciência de Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur talvez pela primeira vez introduziu automóveis e palácios para a residência de pessoas santas apenas para atrair o público em geral das grandes cidades. O fato principal é que todos devem se associar com pessoas santas. Nesta era, as pessoas não saem à procura de santos na floresta. Logo, os santos e sábios devem se dirigir às grandes cidades para receber aí as pessoas em geral, as quais estão habituadas às amenidades modernas da vida material. Pouco a pouco, essas pessoas aprenderão que palácios ou apartamentos confortáveis não são necessários em absoluto. Está vendo? A fórmula aí do sucesso, né? É dar conforto às pessoas que buscam conforto. E aí, quando elas obtêm o conforto, estão confortáveis, aí elas ouvem o conhecimento verdadeiro e adquirem o conhecimento verdadeiro. Ninguém quer fazer sacrifício, né, Bima? Só as pessoas conscientes de Krishna, só as pessoas conscientes de Deus. Ah, sacrifício inventado, todo mundo quer, né? Quer inventar... como é que fala? A sua missão. Não, a minha missão é andar com um pedaço de pau nas costas muitos quilômetros. É uma coisa inventada. Isso não está nas escrituras, né? Então, as pessoas... Aí ela desfruta. Oh, realmente, eu fiz muito sacrifício. Eu fiz muitas promessas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou o cara. Eu sou a cara. Então, eles inventam suas próprias... seus próprios sacrifícios, seus próprios jejuns, suas próprias loucuras, e desfrutam disso e acham que está tudo certo, né? Acho que vai dar certo. Não vai dar certo. Só vai dar certo se a gente seguir as escrituras autorizadas, se a gente seguir regras e regulações, se a gente parar de especular, de inventar, aí dá certo. Mas caso contrário, é só mais uma ilusão. Então... logo, os santos e sábios devem dirigir-se às grandes cidades para receber aí as pessoas em geral, as quais estão habituadas às amenidades modernas da vida material. Pouco a pouco, essas pessoas aprenderão que palácios ou apartamentos confortáveis não são necessários em absoluto. A verdadeira necessidade é se livrar do cativeiro material, de qualquer maneira. Segundo as ordens de Srila Rupa Goswami, Prabhupada cita um verso, E explica que quem não está apegado a nada, mas ao mesmo tempo aceita tudo que tenha relação com Krishna, está corretamente situado acima de todo o sentido de posse. Isso está no Néctar da Devoção 1.2.255. É ter tudo e usar tudo para Deus, e não usar as coisas para o próprio gozo dos sentidos. Vida espiritual, dar prazer a Deus. Vida material, dar prazer a si mesmo. Simples assim. Então, se você usa tudo para o prazer de Deus, é perfeito. Se você usa tudo para o seu prazer, é imperfeito, é ilusão. Ninguém deve apegar-se à opulência material, mas pode-se aceitar opulência material no movimento para a consciência de Krishna, para facilitar a propagação do movimento. Em outras palavras, pode-se aceitar opulência material com Jukta Vairagya, visando a renúncia. É assim, é ter e usar para Deus. Calma, deixa eu ver aqui onde nós vamos parar. Já está atrasado, sim. Vamos parar aqui nessa página 764. O rei respondeu: meu querido sacerdote Brahmana, ouvi com atenção tudo o que disseste. É ouvir e seguir, né? Não adianta nada ouvir e não seguir, ouvir e não entender, ouvir e não tirar dúvida. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção Shrimadbhagavatam Purana Imaculado está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos, na quarta linha. Já apareceu a coleção Shrimadbhagavatam, você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Paramos aqui no capítulo Gritando Solitário no Deserto, onde Prabhupada estava correndo atrás de patrocinadores para imprimir os seus livros. Abai mostrava essa e outras cartas semelhantes a patronos em perspectiva. Em Delhi não era difícil ver ministros do governo, juízes, advogados, comerciantes, executivos, líderes religiosos. Havia sempre alguém desejando ouvir seriamente e ocasionalmente oferecer apoio. Assim, Abai, com as duas mudas de roupas novas, né, que a Gaudiya Sangha lhe havia fornecido, com sua capacidade de pregar e convencer, mas com pouco apoio e sem nenhuma residência fixa, continuava impávido a sua pregação. Escrever e tentar publicar era apenas a metade de seu esforço. A outra metade consistia em participar, reforçando o movimento mundial da Liga de Devotos. Através de Narayan Das, Abai investigou se haveria uma maneira de ele poder fazer o seu trabalho sob os auspícios do templo Birla Mandir, um dos maiores e mais ricos templos de Delhi. Abai propôs-se a encarregar-se da propaganda no idioma inglês, tanto dentro da Índia quanto no exterior. Uma vez que Narayan Das considerava-se um seguidor do Sanatana Dharma, Abai escreveu-lhe explicando como os ensinamentos do Bhagavad Gita estabeleciam o verdadeiro Sanatana Dharma, ou a verdadeira religião eterna da alma. Abai tinha muitas ideias sobre como a religião eterna da alma, Sanatana Dharma, para todos os seres vivos poderia se expandir e ser aplicado praticamente, se Narayana Das apenas o ajudasse. Eu quero treinar 40 jovens educados a que aprendam esta ciência de conhecimento transcendental e prepará-los para que possam ir a países estrangeiros para, três pontinhos, fazer trabalho missionário, três pontinhos. Dar início imediatamente a um jornal em inglês ou reviver o meu jornal De Volta ao Supremo no estilo do Illustrated Weekly, da Índia. Organizar um grupo de canto e dança público de Hare Krishna que se constituirá não apenas de bons cantores e músicos, mas também, ó o detalhe, bons cantores e músicos. Isso me lembra o Anamadasa. Nayana, não canta não, seu negócio não é cantar. Tá certo, Anamadasa. A Bimala que me obriga. Organizar um grupo de canto e dança público de Hare Krishna que se constituirá não apenas de bons cantores e músicos, mas também deverá ser usado para praticar as práticas transcendentais ou a autorrealização. Como regras, esse canto também deverá ser usado como adoração a Deus e não só uma exibição de cantores e dançarinos e músicos. Ou seja, devotos, né, que cantam e dançam os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Abai prometia que assim que tivesse feito algum alicerce, ele junto com homens e equipamentos poderiam partir para os países estrangeiros a fim de propagar este trabalho missionário. Mas ele admitia também que externamente estava passando apertos terríveis. Por favor, tome providências para conseguir as coisas acima mencionadas e me dê um local adequado para viver. Terei que me mudar deste cômodo temporário no máximo segunda-feira que vem. Os diretores do templo Birla Mandir não aceitaram a oferta de Abai. Claro, né? Mas ele pensou em outra maneira de ocupá-los. Promoveria um encontro público no Birla Mandir para ajudar a gerar interesse na Liga de Devotos. Aproximou-se de Sri R. N. Argaval, presidente do Comitê Municipal de Delhi, que após ouvir os nomes de vários cidadãos respeitáveis que compareceriam ao encontro, concordou em presidi-lo. Abai marcou a data para 22 de dezembro e imprimiu 500 anúncios e 200 cartões de convite. Lançando uma nota cosmopolitana, ele declarava em seu anúncio o seguinte, abre aspas, pela graça do Todo-Poderoso, Delhi está se tornando o centro da associação cultural do mundo. Os líderes, tanto da Rússia quanto da Índia, haviam se voltado recentemente para a necessidade de contato cultural entre todas as nações. Mas a cultura mais elevada, sugeria Abai, era o conhecimento transcendental, científico. Portanto, os melhores recursos culturais do mundo existiam na Índia. E esses recursos, enfatizava Abai, não deviam ser deixados nas mãos de santos e renunciados desorganizados, mas deviam ser adotados por membros importantes da sociedade de forma organizada. Oh, ninguém pode criticar ninguém, ninguém. Preocupado aqui falando, não é uma crítica, é uma realidade, né, na época. Então, esses recursos, enfatizava Abai, não deviam ser deixados nas mãos de santos e renunciados desorganizados. O Hindustan Times de 22 de dezembro incluía o encontro da Liga de Devotos na coluna Compromissos do Dia, junto com anúncios para encontros do Rotary Club, da Sociedade Tagoré, do Conselho Indiano de Assuntos Mundiais, do Bharati Scouts e do Congresso Farmacêutico Indiano. O encontro da Liga começou com um canto e dança público de Hare Krishna liderado pelo professor H. Chand e então a C. Bhaktivedanta, fundador e secretário da Liga de Devotos, explicou os objetivos de seu movimento. Depois Narayan Das falou e depois disso leu um número de resoluções propostas pelo fundador secretário, atestando que as pessoas presentes apoiavam a Liga de Devotos e que elas recomendavam que o governo central da Índia também a apoiasse como um movimento para a paz mundial baseado em princípios gandhianos. Após a adoção das resoluções, o encontro encerrou-se com outro canto e dança público de Hare Krishna e distribuição de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam. Abai estava convencido de que se seus bem-querentes e co-humanitaristas o apoiassem em grande escala, ele poderia criar um movimento para a paz mundial baseado nos princípios do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Mas seu papel seria simplesmente de apresentar a consciência de Krishna a quem quer que ele pudesse. Os resultados dependeriam de Krishna. Abai estava ciente de que as boas intenções da maioria dos participantes em seu encontro no Birla Mandir não passariam daquele único encontro. Mas ele não desanimava. Através de todo o seu evangelismo incansável, Prabhupada sempre pregou o evangelho de Deus, ou Bhagavad Gita, como ele é, assim como seu mestre espiritual, que ele chamou de o anjo evangélico. Um mestre de verdade prega o evangelho de Deus. Um mestre de verdade não tira Deus da boca, não tira o Pai da boca, só fala no Pai, só fala em Krishna, né? Através de todo o seu evangelismo incansável, ele mantinha uma grande jovialidade filosófica. Em certo sentido, já estava inteiramente satisfeito. Sentia-se feliz de estar trabalhando para a causa de seu mestre espiritual. Embora estivesse mudando de endereços tão rapidamente que sua correspondência mal podia alcançá-lo, ele escreveu um anúncio de jornal para um curso de estudos por correspondência. Prabhupada tentava de tudo, né? Para espalhar essa consciência de Krishna. Educacional. Estude o segredo transcendental do Bhagavad Gita em casa por correspondência. E seja um homem forte. Puxa, eu não me lembro disso, Bimu. Nossa, eu já li 8 ou 9 vezes. É novo, né? Tudo novo. Esse é o segredo, né, desses livros transcendentais. Eles cada vez mais novos, cada vez mais nectários. Então você pode ler a vida inteira que você vai ver coisa nova todo dia. Tá, vou ler mais, falar menos. Tá bom, sim senhora, a senhora tem razão. Educacional. Estude o segredo transcendental do Bhagavad Gita em casa por correspondência e seja um homem forte. Taxa de todo o curso apenas 50 rúpias. Tá vendo? Quem critica os cursos pagos está criticando o Prabhupada aí. Prabhupada foi o primeiro a fazer isso. É claro, tem despesas, né? Tudo que você faz nesse mundo gera despesas. Então faça o curso do Bhagavad Gita em casa por correspondência e seja um homem forte. Taxa de todo o curso apenas 50 rúpias. A instrução é comunicada não da maneira imaginativa ou ordinária de interpretações qualificadas, mas segundo o sistema de sucessão discipular. Todas as questões são devidamente resolvidas. Informações com a C. Bhaktivedanta. Estudantes de todas as comunidades e nacionalidades serão bem-vindos. Havia 4 anos que ele não publicava o jornal De Volta ao Supremo, desde 1952, então ele decidiu revivê-lo. De Volta ao Supremo era missão digna parar. Poxa vida, infelizmente temos que parar. O juiz Mishra vai comentar sobre Prabhupada, né? Tá, já parei. Infelizmente já parei de ler, né?

Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Brihat Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai, Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namahom, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Itinamine, Namaste Guru Hansaya, Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasleya.